Para que você tá mal, hein? Ó. O que foi, meu amigo? Que pressa é essa? Parece que tá correndo da polícia. Calma, relaxa, senta e bebe um maqui comigo. Pode desabafar, que sou todo ouvidos. Coração, você tá acelerado demais. Sinto muito, mas ela não é pro seu bico, rapaz. Ela já tem outro, e que não é você. O jeito é tomar uma dose pra não te ver sofrer. Para que cê tá mal, o remédio ameniza, mas tô com amor. Para que cê tá mal, o doutor receitou, foi cachaça pra dor. Para que cê tá mal, se não melhorar, vou te internar aqui nesse bar. Para que cê tá mal, o remédio ameniza, mas tô com amor. Para que cê tá mal, o doutor receitou, foi cachaça pra dor. Para que cê tá mal, se não melhorar, vou te internar aqui nesse bar. Foda, companheiro. Para que cê tá mal. Coração, você tá acelerado demais. Sinto muito, mas ela não é pro seu bico, rapaz. Ela já tem um outro, e que não é você. O jeito é tomar uma dose pra não te ver sofrer. Para que cê tá mal, o remédio ameniza, mas só por amor. Para que cê tá mal, o doutor receitou, foi cachaça pra dor. Para que cê tá mal, se não melhorar, vou te internar aqui nesse bar. Para que cê tá mal, o remédio ameniza, mas só por amor. Para que cê tá mal, o doutor receitou, foi cachaça pra dor. Para que cê tá mal, se não melhorar, vou te internar aqui nesse bar. O doutor receitou, para que cê tá mal.